palavras. Me veja nos seus olhos, na sua cara lavada. E venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Do teu filho, desde o fim até o começo.